muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Bota na pressão, meu pop, bota na pressão, meu pop, meu pop, meu pop. Renan Hi-Fi de Ananindeua é Tecnomia.